et leur décharge là já venceu a morte. Jesus Cristo é a dose mais forte. Tem uma nova vida. Sou feliz agora. Não estou sozinho. Cristo vai pra cantar. Venceu a morte, Jesus Cristo é. Seu a morte, Jesus Cristo é a dose mais forte. Yeah.